Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei não, isso é lá com você. Será? Seu olhar.